ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 4 de junho, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, é muito caro para nós aqui da Rádio Nacional, também das emissoras da Empresa Brasil de Comunicações, que é a Copa do Mundo, a transmissão, a cobertura jornalística da Copa do Mundo. Nós estamos aqui no estúdio com o locutor da Rádio Nacional e da TV Brasil, o Carlos Borges, e também com o locutor aqui da Rádio Nacional e da TV Brasil também, Rui Fernando, e por telefone o Lauro Mesquita, que é coordenador de publicação e interatividade da Superintendência de Comunicação Multimídia da EBC, e a Lídia Neves, gerente de integração de conteúdos da Superintendência de Comunicação Multimídia. Ambos estão em Brasília. Eu vou dar um bom dia especial a Lídia Neves e pedir a ela que nos explique o que há de diferente, o que será diferente desta vez na cobertura da Copa do Mundo em relação à última Copa do Mundo, que foi em 2010 na África do Sul. Bom dia, Lídia. Bom dia, Golo. Bom dia a todo mundo que está aí no estúdio, o pessoal que está nos ouvindo na Rádio Nacional e também pela internet, porque nós também estamos transmitindo no radios.ebc.com.br. Essa é a primeira vez que o site de rádios está no ar e essa é a primeira vez que a web entra junto com a rádio nessa cobertura, né, Golo? E nós estamos muito animados de trabalhar junto com vocês. Deu muito trabalho para montar o esquema todo? Como é que é? E internet sempre dá muito trabalho. A gente sempre tem que fazer as coisas com muita antecedência, porque tem a parte tecnológica sempre, que a gente depende muito dela. Então, a gente já está trabalhando faz vários meses para conseguir fazer a cobertura da melhor maneira possível. Eu percebi, porque quando você fez no microfone, de pronto, deu trabalho mesmo, Lídia. Eu vou falar com o Lauro também um pouquinho. Bom dia, Lauro. Eu queria que você falasse um pouco da coordenação de publicação e interatividade, que é a sua área. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes também da Rádio Nacional, aos que acompanham a rádio na internet, em todos os lugares. Meu trabalho, basicamente, é um trabalho de integrar os conteúdos mesmo, de juntar os conteúdos, colocar tudo que a IBC produz, né, que esse local de tanta produção de conteúdo para ser visualizada na web, para ser ouvida na web, para ser acompanhada pela internet. Né? Para essa Copa do Mundo, por exemplo, a gente está tendo um trabalho forte de ter uma equipe de redes sociais que divulga toda a cobertura da IBC, que vai ser muito forte nas rádios, e também de trazer o ouvinte para a cobertura, né? Trazer as opiniões do ouvinte e do internauta, sobretudo, para a cobertura, para buscar novas informações com ele, buscar a opinião dele nessa cobertura esportiva. Ontem a gente já fez até um teste que foi bem bacana no jogo Brasil-Panamá e foi um sucesso de audiência, foi muito legal. Provocar, né? Que legal é você provocar essa interatividade. Com certeza, é um trabalho, né, diário nosso de provocar essa participação do público. Você sabe que aqui na Rádio Nacional a gente já tem pelo Facebook, a gente já tem uma provocação durante as locuções esportivas, os jogos, a gente sempre provoca. Você está acompanhando o jogo, o que você está achando? Olha, o Flamengo substituiu o fulano pelo cicrano, o Botafogo isso, aquilo, o Fluminense e tal. E aí provoca o ouvinte a ele participar também e pela internet. E o programa Tema Livre, que é esse programa onde nós estamos agora, ele tem uma audiência muito grande pela internet, pela rádio ebc.com.br, né? E isso é que mostra que há um novo universo que está se abrindo ainda, principalmente quando nós falamos de comunicação pública, que é o nosso caso aqui. E eu queria puxar agora a participação do Borges, que está aqui conosco. Borges, você que já tem tantas Copas do Mundo, quantas Copas você tem? Bom dia, né, antes de tudo. Bom dia. Não tanto quanto o do Rui, mas temos algumas aí, pelo menos em termos de coordenação. Em termos de transmissão, 2010 e agora 2014. Mas de coordenação, de participação? Coordenação desde 90. Desde 90. Quer dizer, e essa é a primeira Copa da qual você vai participar, que tem um esquema como esse que nós estamos montando aqui na ABC. Isso, com certeza, com certeza. E um abraço para você, Golo, um abraço pessoal do Tema Livre, ao Rui, à Lídia, ao Lauro. A questão é a seguinte, a interatividade é muito importante, eu acho que foi a peça mais importante que apareceu em termos de rádio para facilitar a participação dos ouvintes, que antigamente entravam pelo telefone. Hoje você tem uma interatividade muito grande, e a utilização, o rádio utiliza muito a interatividade para poder ter não só a audiência, que hoje... É, logicamente a do rádio caiu um pouco, a interatividade entrou mais, a da internet, e o trabalho da interatividade é muito importante para o rádio em termos esportivo de, principalmente. Em termos de cobertura de campo, dentro do campo, na hora do jogo, o que que muda, o que que facilita ou o que que dificulta, cria situações novas para o trabalho do profissional? Eu acho que, pelo lado da interatividade, que eu acho que a gente está colocando mais esse detalhe aqui, facilita muito você ter a comunicação direta de quem está te acompanhando pela internet, né? Principalmente quem está te acompanhando pela internet, principalmente aqui na Rádio Nacional, nas rádios EBC, em função do atingimento que nós vamos ter em todas as regiões do país. Com as rádios públicas de rádio, nós ontem, inclusive no Mundo da Bola, divulguei todas as rádios que estarão conosco, no sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte e nordeste do país, e nós teremos isso. Então isso vai facilitar muito, né, essa interatividade junto com nossos ouvintes, a participação. E vai ser essa participação é que vai, logicamente, levar a transmissão muito, de uma maneira positiva. Né? É um upgrade, na verdade. Com né? certeza, com certeza. Rui Fernando, você agora, meu camarada, você que... Não diga, não pergunte quantas copas. Pois é. Eu vou ficar vergonhado. O Borges falou... Ele postou no Face, aquela foi a primeira, não foi? Você estava com o microfone da Rádio Globo, não foi? Aquela foi a primeira? Foi a primeira. No IBC, foi, né? Foi. Ele postou, porque ele ontem abriu o IBC da rádio. É, né? O Rui, o Borges lançou essa provocação logo de cara, né? Ele disse, não, eu de coordenação eu estou desde o governo, mas antes o Rui já estava lá. E eu vi que você, né? Que você lembrou da Copa de 50, enxugou uma lágrima furtiva. Né? Fala pra gente um pouco... Os cabelos brancos... Os cabelos brancos, bonitos, mas não negam, né? Diga aí. Tá certo, bom então. Bom dia, Rui. Bom dia, Golo, bom dia pro Borges, pra Lídia, pro Lauro, pro Ronaldo Santoro que tá aqui, Glorinha, pro Luiz Emanuel na mesa, pra toda a galera ligada no tema livre. Mas o Borges exagerou. A primeira Copa que eu participei foi em 86, né? E com muita satisfação, ontem inaugurei lá o espaço, né? O estúdio das rádios EBC no Centro Internacional de Mídia, no IBC, que fica no Rio Centro, e está muito legal, está muito bacana. Parabéns mais uma vez à equipe de engenharia, à equipe técnica da EBC, que trabalhou e fez um estúdio da melhor qualidade, com áudio digital. O som, o áudio ontem estava uma beleza, direto lá do Centro de Mídia. Então está todo mundo de parabéns. E já a partir de amanhã, o No Mundo da Bola vai ser apresentado de lá, né? Ah, legal. E a partir de segunda-feira também o Bate-Bola, o programa que eu apresento, também será direto lá do Centro de Mídia, no Rio Centro. A parte tecnológica é um negócio impressionante. Só indo lá... Para ver o que, que é. Para ver, né? O que, que é. É coisa de outro mundo. É padrão FIFA, né? Padrão FIFA. Eu queria chamar novamente o pessoal lá de Brasília, porque nós tivemos avanços, agora como o Rui sublinhou, nós tivemos avanços e temos tido ainda continuadamente avanços, não só tecnológicos, mas técnicos também e operacionais muito importantes na área da Empresa Brasil de Comunicação, não só nas emissoras de rádio, mas também na rede, na televisão e tudo isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, vocês dois que estão aí em Brasília, que é a cabeça da empresa e a cabeça de rede também, que vão falar um pouco sobre isso para nós aí. Quem é que se habilita? Acho que é a Lídia, né? Fala, Lídia. A tecnologia e todo esse avanço tecnológico que aconteceu, tanto nas rádios quanto na televisão, para nós é fundamental, porque é o que possibilita que esse conteúdo trafegue em qualquer mídia, que chegue às pessoas da melhor maneira possível. Com os conteúdos digitais, além desse aumento da qualidade para quem está ouvindo pelo rádio, para quem está assistindo televisão, isso também facilita muito que esse conteúdo circule pela internet, que ele chegue às pessoas mais rápido, com mais facilidade, e também faz com que as pessoas possam passar a ouvir esse programa, outros programas, no momento que for mais conveniente. A gente convida todo mundo para acompanhar ao vivo, mas também, se eu quiser depois ouvir num podcast, se eu quiser depois ler o que, que aconteceu no programa, eu posso, né? Então, isso facilita muito para quem está buscando informação e facilita que a nossa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Verdade, Lídia, isso cria... Fala. Vou falar sobre a mobilidade, né? Assim, o rádio sempre foi móvel, né? As pessoas andavam com radinho de pilha, escutavam o rádio em todo lugar, mas agora ele é mais móvel ainda, porque ele está também nos celulares, nos tablets, em todos esses aparelhos. Eu acho que isso é muito presente. Eu mesmo escuto mais rádio no celular hoje em dia. É verdade. Eu adoro escutar rádio e estou sempre escutando bastante no celular. É verdade. E eu acho que essa mobilidade, né, as pessoas vão levar isso para os jogos, por exemplo, na Copa do Mundo vai ter muita interatividade pelo telefone celular, as pessoas vão no jogo, se tiver conexão, né, eu acho que eles vão participar muito via celular, via tablet, porque eles, além de participar acompanhando as coberturas, fazendo as coberturas deles também, né, tirando foto dos eventos, fazendo foto deles mesmo no estádio, isso tudo é informação que está sendo produzida em tempo real, né. E os jogos serão, a Lídia participou de um programa especial que eu fiz aqui sobre a cobertura das rádios públicas, e a Lídia participou conosco, os jogos serão transmitidos ao vivo, né? E você serão vai transmitidos ter... pela internet, isso, sim, a pela gente internet. Vai transmitir. A gente só pode transmitir para o Brasil, mas já está tudo certo, por isso que eu dei aquela suspirada antes. Porque deu bastante trabalho para configurar tudo, para a gente poder restringir a transmissão na internet só para o Brasil, para garantir que os internautas brasileiros estejam com a gente. E também os estrangeiros que estiverem por aqui, né? E depois você pode acompanhar o jogo, inclusive, né? Não só no momento da transmissão do jogo, como você também vai estar armazenando lá o jogo que ela falou ainda. Por... Né? Exatamente. Ela agora, só uma pergunta, como é que a gente acessa, né? É bom para os ouvintes. Essa é a pergunta da nossa geração, viu, Lídia? Como é que acessa? É assim, ó. O Luiz Amaral quer saber que ele vai entrar aqui. Acessa aí agora, vê se está no ar. Qual é? Diga aí. ebc.com.br/copa. ebc.com.br/copa. Tá escutando o barulho, sim, da técnica? Tá aqui. ebc.com.br, EBC Copa. Tá aqui, ebc.com.br/copa. É. Isso. Tá. Vou fazer tela uma pergunta aqui, Lídia, aqui, o Golo. Ô, Lídia, como é que a gente consegue o aplicativo das rádios EBC? Você tem o aplicativo das rádios EBC na Play Store, que é Google Play. E você também pode baixar na Apple Store. Tanto quem tem celular Android, quanto quem tem celular iOS, tem acesso aos aplicativos das rádios. Eu queria falar um pouquinho também sobre o que a gente vai ter no site, que eu acho que é legal para as pessoas ficarem ligadas. Claro. A gente está fazendo uma tabela, vai alimentar em tempo real o resultado de todos os jogos. Vamos ter também narração minuto a minuto da maioria das partidas, acompanhando aí a Nacional. Então, quem ligar o rádio um pouco atrasado e quiser saber o que já aconteceu, pode entrar no portal EBC, que lá a gente vai ter a narração minuto a minuto. A gente vai fazer a narração no Twitter e a gente vai estar junto com os torcedores com a hashtag Torcida Nacional. Então, toda a cobertura da EBC, todas as matérias, todos os resultados de jogos, fotos, vídeos, tudo isso vai estar lá no portal e vai estar fácil para quem quiser se informar do que está acontecendo na Copa do Mundo. Isso é muito interessante. Eu queria puxar um pouco a história da transmissão esportiva aqui na Rádio Nacional especificamente, porque a Rádio Nacional, ela historicamente tem uma importância muito grande na narração de futebol no Brasil. Foi a primeira empresa, a primeira emissora de rádio de alcance nacional, e ela é responsável direta pela existência de torcidas dos times do Rio de Janeiro. Principalmente no norte e nordeste do país. Exatamente, nos lugares mais remotos, onde não havia nem rádio ali, a Rádio Nacional chegava. Inclusive, em 2010, a própria Rede Globo de Televisão fez uma matéria, naquela oportunidade, um lugar longínquo, por exemplo, da Amazônia, onde não tem nem TV, não tinha nem TV em 2010, há 4 anos atrás. e a transmissão da Rádio Nacional chegava. Indo lá pela chegava Nacional, lá, né? Chegando lá e o pessoal ouvindo pelo som da Rádio Nacional. É, uma coisa também interessante que eu sempre me chamo a atenção é que, Rui, a gente, é a minha geração, quando ia ao Maracanã, a gente via jogo ou ia a qualquer estádio de futebol. Né? Nossa geração, eu sou um pouco mais novo. É, você é um pouco mais novo, você eu considero um junior aqui nessa mesa. Mas é a geração que ia ao Maracanã e com um radinho de pilha no ouvido. Hoje em dia é ótimo aquilo. Todo mundo vai com televisão, tá bom. Você acompanha o jogo. Mas hoje leva o celular, né? No celular que eu digo é a televisão. Tem delay, né? Tem um retardo. E uma coisa também que os estádios já têm, agora que eles são arenas, é o telão. E isso também é uma novidade. Não, eu me lembro até que uma determinada época foram tirados os cronômetros, os relógios que já havia no Maracanã. A FIFA proibiu. Proibiu que o torcedor ficasse acompanhando o tempo que faltava, o tempo que não faltava, para não implicar o influenciar no árbitro. O árbitro se sentia influenciado, o torcedor pressionava. Pois é, exatamente. Por isso aí fazia parte do jogo, né? Ou não? Como é que você vê isso, hein? Esses avanços todos hoje em relação àquele... É lógico que a gente tem que acompanhar, né? O avanço, né? A modernidade. Ninguém é contra a modernidade. Agora, eu conheço uma pessoa que hoje leva o radinho de pilha a todos os jogos do Flamengo. Sabe quem é? O Borges aqui. Não, o Borges não... Tem que levar. Não, o Borges não leva o radinho para torcer. Leva para poder trabalhar, né? Mas... O Felipe Deschamps leva o radinho de pilha. O Felipe Deschamps? É mesmo? É, o Felipe Deschamps leva o radinho aqui de pilha. Aqui em Brasília tem gente que leva o radinho de pilha também para jogo, de qualquer jeito. Não o é? Luiz Tavares, que trabalha aqui com a gente no jornalismo, é um fanático pelo radinho de pilha. Ele reclama do delay do celular. Não, eu gosto de delay do celular, demora, não sei o quê. Gosta do radinho de pilha. Não, mas bem colocado pelo Rui a questão do delay. Eu acho que para você acompanhar pelo celular no campo, fica muito difícil. Fica, porque você tem um delay. Você vê muito primeiro do que a narração chega. É muito. Aliás, perguntar a Lídia e o Lauro se tem como acabar com o delay nos aplicativos. Antes de vocês responderem aí em Brasília, eu quero só esclarecer ao ouvinte que é leigo absoluto disso aí, que o delay não é aquele que jogou no Fluminense. Não, não é. É o retardo, né? O áudio chega depois do acontecimento. É o intervalo de tempo, é um gap de tempo aí, uma defasagem que há entre o vivo e o que chega para o ouvido. É o satélite. O satélite. Exatamente. É o satélite que leva um tempinho para resolver esse problema. Ele, né? Vai lá em cima. Vai lá em cima e volta. Agora eu queria que vocês falassem aí, Brasília, o que o Rui estava perguntando. Pois é, tem um, assim, do delay, né, realmente é uma luta para a gente aqui para resolver esse problema. A gente subiu agora ele por uma nuvem de informação, que é uma espécie de servidor virtual. O streaming já está lá e com isso... Acho que a gente vai reduzir o atraso, né, que esse delay, para cerca de 5, 7 segundos, mas ainda vai ter atraso. É difícil segurar esse atraso, porque, na verdade, o sinal sonoro chega no servidor e depois a gente devolve ele. Então, esse tempo da chegada e da entrega é o que causa esse atraso aí. Mas ele vai diminuir bastante. Tecnológico, né, Lauro? A gente está trabalhando forte para isso. Isso é tecnológico, né, Lauro? Quer dizer, não é humano. A gente não pode interferir nisso aí. Um dia, quem sabe, acaba com isso. Não, vamos deixar só em milésimos de segundos, vai ficar. Agora, Lauro, se você tivesse dois canais completamente diferentes, conseguiria tirar o delay, não? Não sei. Porque no rádio você não consegue. Até onde eu entendo, a situação é porque o sinal da rádio vai pelo satélite, aí a gente recebe, aí digitaliza, não, aí você coloca para esse servidor e volta. A informação para trafegar na internet, ela também tem um tempo, que é um tempo curto. Mas é curto quando você não está acompanhando ao vivo, né? 7 segundos para carregar uma página é muito tempo. Mas se a página já está carregando, você vê ela em 2, 3 segundos, tudo bem. Agora, você ouvir o gol depois que você já viu na televisão, depois que você já ouviu o seu vizinho gritando gol, não tem graça, né? Mas isso acontece também na TV por assinatura, por exemplo. Isso é comum, esse atraso no sinal da TV por assinatura em relação a quem está assistindo a TV aberta, por exemplo, ele acontece também. Uma coisa que me chama a atenção aqui nessa conversa é que aqui na Rádio Nacional me chamaram a atenção logo que, da primeira Copa que eu estava aqui, que foi a Copa passada, dizer assim, repara como é que o Borges, ele quando narra o gol, a bola ainda não entrou. A bola está inteira. Eu achei isso legal, que isso não é o delay, isso é o anti-lay. Então, não vai ter problema nenhum, porque se o Borges já gritou gol junto, a gente já sai comemorando. O Borges antevê a jogada. É, eu não tenho bola de cristal. Como não, todo craque, ele antevê a jogada. Croácia, então, Borges, conta pra gente. Não tem a bola de cristal, hein, mano? Não, vou achar que eu já sei que o Brasil vai ser hexa, que vai ser o gol do Brasil na final. É. Não, a verdade é que o Borges tem uma experiência boa e é um excelente locutor de esporte, de futebol, e por isso que ele consegue, né? Na verdade, é a experiência que traz isso aí. Borges, você como locutor, fala você que conhece isso aí melhor do que eu que estou aqui dizendo, dando palpite. Quando você vê a jogada entrando, você já vê que a bola vai entrar mesmo? Ou como é que ela? Depende muito. Você varia muito, depende muito. Eu acho que o Rui também é narrador, o próprio Mazella aqui, o André Luiz Mendes lá em Brasília. A questão é você ficar. Você tem que ter uma concentração muito grande, pelo menos a partir do momento que a bola passa do meio de campo. Eu acho que é a preocupação maior de que você tem. Quanto mais a bola chega perto da grande área, a tensão tem que ser maior. E depende também da visão, né? Que o Maracanã... Maracanã tá longe, aberto pra gente enxergar. A cabine é muito lá em cima, ou as cabines, né? Então dificulta bastante. Agora, você perguntou como é que é a TV. É. Por exemplo, depende do jogador que está concluindo e do goleiro, né? Quando o Romário invadia a área, você já ficava ligado, porque a chance de fazer gol era 90%. 80%, 90%. Exatamente. Então isso também faz com que você já se prepare, tome aquele fôlego, né, para gritar o gol. Eu vou aproveitar. E também tem que levar em consideração quem é que tá defendendo, quem é o goleiro. Né? Eu vou aproveitar que você lembrou o Romário aí, porque outro dia eu tava participando de uma conversa numa mesa, no almoço, e disseram que houve 3 Copas que foram resolvidas, entre aspas, por 3 jogadores. A Copa de 62 por Garrincha, a Copa de 86, onde você estreou, que foi a do Maradona, e a Copa de 94, que foi o Romário. Vocês concordam com isso? Concordo. Eu acho que faltou de 58, que foi o Pelé. Você já viu os gols do Pelé em 58? Pois é, mas foram decisivos ali, foram os gols que decidiram. Porque, por exemplo, do Garrincha, a discussão foi essa da mesa. É porque o Pelé tinha se machucado, ele decidiu a parada, né? É verdade, isso em 62. O Amarildo, inclusive, entrou e foi muito bem também. Né? Mas o Pelé, em 58, também, com 17 anos, você imagina com 17 anos entrar numa Copa do Mundo e não ter nenhum. Ele, em momento nenhum, amarelou, né? Como se diz, de usar a camisa da seleção brasileira. Tremeu. 17 anos e gol dando lençol, fazendo jogadas maravilhosas. Aliás, eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã incondicional do Pelé como jogador de futebol. Na minha visão, não existiu, nem vai existir ninguém parecido com o Pelé. Para quem tem dúvida, é só comprar o Pelé Eterno para ver o que é jogador de futebol, que é o filme, né? Da trajetória do Pelé como jogador. Então, Pelé Eterno, eu recomendo para quem não conhece o rei bem de pertinho. Lauro, agora, você ia falar alguma coisa? Não, só um detalhe, Lauro. A questão de ser decisivo tem sempre, logicamente, os seus coadjuvantes. Acho que o ator não faz numa novela sozinho. Resolve sozinho, Ele também não faz, se for um monólogo. É verdade. Mas não, é até no monólogo, o cara tem que ter um bom cara que escreva para ele, que faça um bom texto. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, o Romário foi decisivo, mas tinha o Bebeto, que foi um excelente... Exatamente. O Dunga, né? Ninguém gostava na época, mas depois teve o valor reconhecido. O próprio Garrincha, em 62, teve o Amarildo, que entrou muito bem. Se o Amarildo não entra bem na seleção... Teve o Didi, em 58, também. Didi, 58. Diga, Lauro. Só para contar que na Copa de 58 a gente vai falando da importância da Rádio Nacional nas transmissões esportivas. E na Copa de 58 a gente tem a final toda e os áudios da final da Copa de 58 no portal do ABC. No ano passado completaram 55 anos, né, da conquista de 58. E a gente colocou no ar toda a transmissão da Rádio Nacional na época. Foi muito legal. Bacana acompanhar a emoção da torcida e a expectativa de ganhar o primeiro título também, né? Muito legal mesmo. E detalhe, Lauro, e o pessoal mais novo que está chegando para trabalhar em rádio, a dificuldade que esse pessoal tinha, porque ele chegava lá, narrava o jogo e depois, no final do jogo, depois de 90 minutos, que ele perguntava: saiu tudo bem? Imagina se não saiu. O senhor mandou. Pela dola, vai Pelé. Isso aí é o rádio imitando o Rui Fernando. Imagina você narrar um negócio que você não sabe. Não está sabendo o que está rolando, né? O que está indo ao ar, né? O que está indo ao ar. Hoje em dia você tem toda a tecnologia, né? Hoje em dia você tem até a imagem, você vê até você transmitindo. É, fica com a voz, quem tem a voz feia, que nem eu, fica com a voz bonita. Por exemplo, a ligação do Lauro, por exemplo, já está ficando ruim, tá vendo? Eu acho que não tá, alguma coisa está acontecendo aí. Isso não é, isso é da tua área, Lídia? Não. Não, é da área dele mesmo, né? Não, é da área do suporte, sei lá. Mas aí até hoje em dia você consegue até deixar minha voz bonita aí, mesmo com sinal ruim. Você dá um trabalhinho ali no som, fica linda. Agora, Laura, a Lídia tem voz de locutora, e locutora é noticiarista. Só... Não tem? Tem. Voz boa. Eu apoio vocês aí, se precisar pode me chamar. Pois é, qual é a sua origem, Lídia? Origem de trabalho, você fala? É, sua origem acadêmica de trabalho. Eu sou formada em jornalismo, já trabalhei com internet lá no começo da carreira, agora eu voltei para a internet. No meio do caminho eu fiz rádio, fiz televisão, fiz de tudo. E você foi de São Paulo para Brasília quando? Eu já tenho 8 anos que eu estou em Brasília. É, né, tá vendo? O sotaque paulista continua, né? Mas o sotaque paulista não vai embora, né? Só não pode... Você saiu de São Paulo, mas São Paulo não saiu de você, Lídia. Fazer o quê, né? Só não pode gritar, o Corinthians, meu. É. Aí você precisa... Não, Corinthians não, pelo amor de Deus, hein? Qual é o time da Lídia? São Paulo. São Paulo, tricolor. Agora, eu queria fazer outra pergunta, Lídia, ao Lauro. Quando é que nós teremos câmeras nos estúdios das rádios EBC e nos estádios, né, nas cabines? Já tem algum projeto em relação a isso? Essa é uma boa pergunta. A gente, em alguns momentos, fez programas piloto nesse sentido. A gente fez com o programa jovem aí da rádio Zoação, algumas transmissões. Fizemos também transmissões de programas de música. E a gente está trabalhando aí para ir experimentando isso. A gente depende sempre de ter uma conexão de internet muito boa, enfim, a gente está trabalhando aí nessa possibilidade, sim. Porque podemos aí vira... fazer um piloto um dia no tema livre. Vamos sim. Porque aí vira praticamente uma TV, né, que é áudio e vídeo na internet. Exatamente. Essa é uma ideia que já é, desde a origem da EBC, eu estava aí em Brasília e a gente já conversava isso. Na época da discussão sobre a TV digital, já havia a multimídia, né? Incluía esse tipo de cobertura total, né? Global. Quer dizer, você teria uma interatividade e, além da interatividade, uma multimodalidade de comunicação. Mas não sei, isso aí requer, além dos investimentos, requer também o acompanhamento legislativo, tem toda uma regulamentação disso aí que atrasa um pouco, não é não? Mas de qualquer forma é uma experiência muito mais legal, né? Acompanhar em vídeo, em áudio, com todas as transmissões, é muito bacana, uma possibilidade incrível. Porque a utilização é importante hoje do vídeo, até para você, né? Porque antigamente, o Rui, desse tempo, você também, do tempo de que o pessoal ouvia pela voz, você não conhecia o locutor de rádio. Você imaginava só, né? Você só imaginava, aí chegava... O problema é a imaginação, porque você achava que era um bonito... Bonitão pela voz, não era nada disso. Chegava lá um narigudo feio. Hoje em dia não, hoje... A coisa mais linda ia ver, não... correspondia. Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia você tem, como você tem o vídeo, você conhece todos aí, locutores. Mas você sabe de uma coisa, o Borges deve ter conhecimento, antigamente, como o Borges disse, havia o fato de não existir vídeo, então, somente a voz, né, lógico. O pessoal não participava de televisão não, também, não mas, tinha televisão também. Mas, veja você, eu e outros companheiros, nós éramos reconhecidos pela voz. Várias vezes eu estava numa loja, aí eu falava, você não é o Rui Fernando? Naquele tempo eu estava na Rádio Globo. se não é o Rui Fernando da Rádio Globo, e outros companheiros também. É, reconhecido pela voz. Motor de táxi, isso, você conhece, voz, é muito comum. Voz. É porque taxista ouve rádio, né, o tempo todo, ouvia, né? Agora o taxista também tem televisão dentro do rádio, mas antes era rádio. É pela voz, bem, é, bem pela lembrado, voz, pelo Rui, é pela voz, identificava pela voz. Hoje ainda você é identificado pela voz, mas de qualquer maneira hoje facilita muito mais até pelo vídeo na internet. Não, inclusive a gente já conseguiu aqui na sede, aqui no Rio, separar a fila do pessoal do autógrafo do Borges, entendeu? Que é, a gente já separa, já tem tá ali embaixo. Uma fila lá fora, é uma fila pra pegar o autógrafo do Borges. Eu quero um autógrafo, hein, Borges? Ah, Lídia, eu pensei que a fila fosse pra outra coisa. Fila anda, fila anda. Diga, Lídia. Eu quero um autógrafo. É, né? Ah, tá. Você vai conseguir o autógrafo, inclusive, já é digitalizado, já com todo pela internet. Dedicatória. Agora você perguntou sobre a Lídia, eu vou perguntar ao Lauro qual foi o caminho, porque a Lídia, pela voz, estava na cara que ela tinha feito alguma coisa diretamente em rádio e TV. É verdade. O Lauro. Eu sou jornalista também, de formação, e sempre trabalhei com internet, eu sou um jornalista de internet. Você é mais da área do Arthur William, né? Que fica. Bastante. Grande Arthur William. Eu trabalhei no começo do IG, por exemplo, quando começou o IG. Ah, trabalhei em vários outros sites aí. Então também não é nenhum garoto, né? Tô com 36. Trabalhou na implantação do IG, isso aí já é alguma coisa mais. Já é de pioneiro da internet. Sou 4 anos mais velho só. Eu, na Copa de 86, era uma criança. Viu, Rui? Mas eu também. Eu comecei jovem, viu? Todo mundo é criança, de 8,80. Na verdade, vocês só sabem de Copa do Mundo pelo Google, né? Senão... Não, desde que a gente nasceu a gente assiste, não vem não. O resto pode ser só pelo Google, mas. Eu vou fazer uma pergunta para a Lídia e para o Lauro, que fazem para mim, para o Rui, o cara que trabalha em esporte, em futebol, a primeira coisa que o cara pergunta, antigamente era, você me arruma uma camisa? Né? O cara, a primeira coisa era, arruma uma camisa, parecia até que você era fácil, chegava lá para me dar a camisa aqui que eu vou dar para um... E hoje em dia, em Copa do Mundo, pergunto, qual vai ser a final? Todo mundo pergunta. Todo mundo quer saber a final, né? Qual vai ser a final? Eu quero saber da Lídia do Lauro, que não devem ter perguntado para ele. Eu acho que a grande final seria o Brasil e Argentina, que tem chance de acontecer. Mas eu acho que, não sei se o argentino, o Messi, não sei se ele aguenta a pressão contra que ele vai ter aqui, não. Na Espanha não tem tanta pressão contra com ninguém. Agora, existe possibilidade de Brasil e Argentina na final? Existe. É remota, mas existe. Existe. Não, Brasil e Alemanha. Em primeiro lugar os dois, que chegou na final juntos. É, mais Brasil e Argentina e Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha, eu acho que é o mais provável. Os outros confrontos dependem muito das colocações na fase. Mas se os dois, inicial. Se o Brasil e a Argentina forem primeiro nos grupos deles, eles se encontram na final. Agora, me diga uma coisa, vocês que essa Copa é a primeira Copa que tem 12 sedes, que são praticamente, você está cobrindo, se fosse na Europa, seria jogo na Europa inteira, praticamente. Em 12 cidades. Isso tecnicamente, operacionalmente, como é que funcionou? Como é que vai ser, como é que vai ser a operação disso aí para vocês? Pra gente, A gente vai trabalhar com as emissoras da rede, como vocês. Então a gente vai receber material aí de todo mundo, subir matéria de todo mundo, acompanhar as transmissões em rede e também usar a internet para coletar informações, né? Porque a EBC tem equipe em 3 sedes, em algumas outras cidades sede mandou jornalista, mandou equipe para acompanhar o que está acontecendo. Mas a gente na internet consegue informação de todos os lugares. Então, através das mídias sociais, a gente vai ficar de olho em tudo que acontece para ajudar a noticiar essa Copa, apresentar essa Copa da forma mais completa possível. Mas a questão é o seguinte, Lídia e Lauro, é a utilização também do pessoal da TV, que vai estar cobrindo, porque a TV ela não tem os direitos, mas ela pode fazer a cobertura, logicamente, de todo o comportamento, né? Das 12 sedes, né? A TV vai ajudar também nesse detalhe, né? Tanto a rede de rádios quanto a rede de TVs públicas estão pautadas para trazer conteúdo para a gente noticiar a Copa da forma mais completa possível. E internet faz menos diferença se o conteúdo vem em áudio, se ele vem em vídeo, se ele vem em texto, se ele vem em foto. O mais importante é a gente levar a informação. Em todos os formatos está valendo. Se vem por mídia social, tudo isso a gente consegue fazer a informação circular independentemente do formato. E as rádios públicas também, porque você tem muitas rádios públicas, tem rádios públicas do próprio governo de cada estado, e tem também a questão das rádios universitárias, que tem um conteúdo muito bom. A gente tem muita gente, claro, aí em universidade fazendo conteúdo bom. Rádio universitária. O nosso Rui, que é professor também, sabe disso, né, Rui? A questão dos os universitários hoje em dia são bem preparados. Exatamente. É, hoje, se você não tiver uma pós-graduação, é difícil você entrar no mercado. É verdade. Cada vez então tem que mais se preparar. É, cada vez mais. Eu queria inserir aqui uma questão que é política e até ideológica, na discussão no Fórum Nacional que houve aí em Brasília, não sei se vocês se lembram, sobre a TV digital. Isso foi em 2007, se eu não me engano, e eu participei desse fórum, e pela TV Nacional, a antiga TV Nacional aí de Brasília. E uma das questões que foram levantadas nesse fórum, e que eu achei bastante procedente, porque é uma reivindicação antiga, é que o futebol, sendo o esporte por excelência do povo brasileiro, o esporte do coração do povo brasileiro, e a seleção brasileira, sendo, como se diz, a pátria em chuteiras, como Nelson Rodrigues chegou a dizer, deveria ser o sinal dos jogos da seleção brasileira franqueados para todas as redes públicas de televisão, rádio, em resumo, cada vez um leque mais amplo ainda, porque nós temos hoje já a internet, tudo isso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão. Na Argentina, essa luta aqui no Brasil, não sei em que pé está, mas na Argentina, por exemplo, e em vários países do mundo, há essa questão de uma liberação, até por causa do futebol, principalmente. Futebol, que é um esporte que tem que ser levado para o Brasil inteiro, não da maneira que hoje é levado, infelizmente. Comercialmente, né? Lógico que eles estão lá vendendo o seu produto e quem compra são os grandes patrocinadores, a Rede Globo Televisão. Mas deixar um pouco, abrir um pouco o leque, porque, entendeu? Para que o cara tenha opções. Porque nem esse negócio, todo mundo tem TV a cabo, isso é uma ilusão. Não, não é assim. Não, isso é, não assim. É bem assim, não. É não, assim. Né? Ô, Bolo? Fala. É a Lídia que está falando. Fala, eu não sei, Lídia, se vocês viram, está rolando um abaixo-assinado na internet pedindo a liberação das transmissões de jogos de futebol para que possa ser transmitido por qualquer emissora, e prioritariamente as emissoras públicas. Uhum, tá. E aliás, eu acho um absurdo a EBC não ter direito sem pagar. Pois de é, transmitir. Não, principalmente porque é empresa pública, ela que concede, né, o governo federal que concede essa concessão. Isso que eu ia lembrar, que esse foi o ponto fulcral dessa discussão no Fórum Nacional da TV Digital, foi isso. É que as emissoras de rádio e televisão, elas são exploração de uma concessão pública, de um serviço público concedido pelo Estado. Então, a televisão, principalmente a televisão, não pode deter o monopólio da transmissão dos jogos da seleção brasileira. Da seleção brasileira, principalmente. Campeonato nacional lá, né? Principalmente, né, Lauro, da seleção brasileira. Mas a Argentina, por exemplo, coloca os jogos do campeonato argentino na segunda-feira, que é um horário alternativo. Não para concorrer com por exemplo, com a Rede Globo, que tem o seu horário nobre de futebol, quartas à noite e domingo de tarde, mas é horários alternativos. Sexta-feira é um horário alternativo, segunda-feira é um horário alternativo. Sim, claro. E na Argentina, quem tem os direitos de transmissão é a TV estatal. É. Pois é, isso é outro aspecto também. Como também a Argentina, nesse ponto, ela está um pouquinho avançada em relação ao Brasil, até porque a TV por assinatura na Argentina, ela tem outro caráter. Ela não é como essa coisa de entretenimento que é aqui no Brasil, essa empolhação que tem aqui. Você tem muito... mais cultural. Mais informativa. Você tem muita coisa transmitida ao vivo, pela TV a cabo. Isso é que eu acho que é interessante. Não, eles não fazem a mesma coisa que a TV aberta faz. Pois é. Na Argentina, praticamente todo mundo usa TV a cabo, né? A maioria absoluta da população, exatamente, acho que é cerca de 80%. É universalizada, né? É o primeiro papo que eu vejo em relação à Argentina, todo mundo enchendo a bola da Argentina. Não, eu tô vendo aqui que daqui a pouco nós vamos torcer pra Argentina. Só tem Argentina aqui. Não, a decisão vai ser Brasil e Argentina, não, vai ser Argentina e Brasil. a gente continuar nesse ritmo. A gente está enchendo a bola deles para ver se eles chegarem na final, para eles ficam quietinhos lá, eles assistem lá na TV pública deles e a gente deixa tá a gente ganhar, né? A gente está enchendo a bola deles aqui para enganar o Obama que está acompanhando a conversa. Pela internet. Mas você não concorda, Lauro, com essa situação? Porque até uma visão de vocês aí, então até mais próximo aí da questão que é do governo federal, mas eu acho que isso devia, né? É aquele negócio, se eu empresto, teoricamente, a minha casa para você, que é o que a concessão é mais ou menos por aí, um empréstimo, seu empréstimo, você não pode fazer o que quiser na minha casa, lógico, olha... Você, ó, a geladeira, pelo amor de Deus, deixa do jeito que está intacta. É. Não vai chegar lá e quebrar tudo, fazer... Não, é mais atacar ou menos... Atacar à noite a geladeira. Fazer uma... Atacar a geladeira à noite. Tem que ser realmente uma coisa por aí, né? É, e assim, na verdade, o governo concede o palco, né, para eles apresentarem o espetáculo. E a gente tem que ter acesso a esse espetáculo também, né, na verdade. Agora, eu concordo com vocês. Pelo menos alternativo, né, Lauro? Com certeza. Pois é. E a seleção brasileira, né? E a seleção brasileira, como foi colocado? Toda a seleção brasileira, inclusive, não só do futebol, nacional, né? Como a seleção brasileira todas do vôlei, a seleção brasileira, todas. Aliás, eu queria, ainda naquela questão do monopólio da Globo nessas transmissões, e aprofundando essa discussão, levar para a lei de meios, porque se nós não tivermos aqui uma revisão dessa mídia hegemônica, nós teremos cada vez mais concentração, porque cada vez mais o dinheiro estará concentrado num grupo ou em três grupos, e cada vez mais você terá o desenvolvimento desses grupos em detrimento do desenvolvimento de uma comunicação pública, como é a nossa proposta aqui na EBC. O que é que vocês acham? Eu acho que o mais sério de tudo é assim, não ter espaço para diferentes vozes, né? Tem que ter mais vozes nas mídias, de maneira geral, na rádio, na TV. A gente tem que ouvir mais vozes diferentes da sociedade, né? Opiniões diferentes, pontos de vista diferentes de transmissão esportiva, de cultura e de jornalismo, né? E eu acho que isso que falta, né? E com essa coisa que é muito concentrada no em quem já tem, né? A gente não consegue ter acesso às novas vozes que estão chegando aí e a vozes que nunca tiveram a oportunidade de falar. Isso que falta, né? Você e a Lídia, que além de estarem em Brasília, são jornalistas por formação, vocês percebem que há um campo favorável a esse debate, pelo menos? Porque aqui no Rio de Janeiro, o que eu percebo é que você não pode nem levantar esse assunto, porque já vem cascudo na cabeça da Globo de todo lado, e a Globo aqui não é só Globo, é Globo, Rádio Globo Extra, Info Globo, tudo aqui é TV Globo. Nós estamos na sede, o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro é a TV Globo, não é a cidade do Rio de Janeiro como imagina quem mora em Brasília. Eu queria que vocês dissessem se aí em Brasília vocês respiram um ar um pouco mais arejado do que o nosso aqui. Acho que aqui é um pouco menos global do que aí, com certeza. Assim como São Paulo também é menos global do que o Rio de Janeiro. Eu falo porque eu cresci frequentando o Rio de Janeiro, minha família é daí, apesar do meu sotaque. Então, com certeza, acho que os outros estados do país têm um pouco menos essa influência da Globo, porque no Rio de Janeiro não é só na televisão, no rádio, no jornal, é em todos os lugares, né? Patrocinando todos os eventos, presente em todos os eventos, é uma coisa avassaladora. Mas é bem importante a gente fazer essa discussão e tornar cada vez mais pública essa discussão de que os meios de comunicação, eles não pertencem a essas empresas, né? Eles pertencem ao governo e o governo pode gerir esses meios da forma que ele achar melhor. Então, se tem uma série de leis que precisam ser cumpridas e elas não estão sendo cumpridas, o governo pode tirar a concessão de uma emissora e colocar para outra, e isso não significa censura, isso significa gestão de um bem público, que nesse caso são as ondas aí por onde trafega o rádio e a televisão. Porque ninguém quer concorrer aqui com a Rede Globo de Televisão, ela quer fazer dar opções alternativas para quem não tem TV a cabo. Eu acho que você não tem TV a cabo, você não pode assistir um jogo Na segunda-feira. E não pode assistir? Exatamente. Mas não, você aqui é refém. Você tem que assistir ali, aquele horário, e a hora que está determinado, e você que se vire. Você que vai trabalhar em outro horário. Os horários mais esdrúxulos que existem. Os horários, exatamente. Para quem trabalha de manhã, o jogo começa às 10 da noite. E prejudica o próprio torcedor para ir ao estádio, para ir trabalhar no dia seguinte, por causa dos horários que são colocados como linha de show, né? Agora eu queria voltar um pouco aqui, porque... A Lídia falou que essa coisa é do governo e o Borges é do povo. E eu acho que isso é um direito do Estado e o Estado representa o povo. Como nós temos no Brasil um Estado que vive de costas para o povo, a gente tem sempre essa confusão de que o que é o Estado é o governo. E não é realmente, não é necessariamente, nem obrigatoriamente isso aí, nem intrinsecamente. Mas, de qualquer maneira, é uma discussão que precisa ser mais insistente, mais recorrente. Não pode ser uma coisa assim episódica de um tema livre a propósito da cobertura da EBC na Copa do Mundo ou a propósito de um fórum que vai se realizar em Brasília e que vai ser aberto pela presidenta Dilma Rousseff, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que como é que vocês veem que a gente pode levar isso adiante até usando os meios que nós temos nas mídias e as redes sociais que tem provocado tanto esse tipo de discussão? Eu acho que assim, primeiro é manter esse tema, né? Colocar esse tema na frente dos debates, né? Isso é fundamental. Mas além disso, eu acho que sim, tem que levar essa questão da necessidade de multiplicidade de vozes em todos os fóruns e debates possíveis, né? Eu acho que esse tema tem que permear a nossa cobertura, a gente tem que trabalhar com isso também, porque de certa maneira, diz respeito ao nosso trabalho, né, no dia a dia. E principalmente... A outra coisa que a gente faz bastante aqui no portal EBC e que eu acho que acaba favorecendo esse entendimento dessa necessidade de ter uma variação maior de cobertura, de ter outras opções, é dar outras opções realmente. Então, assim, dentro do que a gente faz, dentro da possibilidade que a gente tem, abordar temas que a sociedade precisaria conhecer e que não estão sendo tratados aí pela grande mídia, enfim... Dar visibilidade a outros assuntos, a outras pessoas, mostrar elementos da nossa cultura, do futebol, notícias que não têm tido tanta circulação na grande mídia. Né? Não é só o futebol. Exatamente. E a interatividade, que é o que o Lauro conhece muito bem, a interatividade que vai facilitar muitas coisas também. Essa interatividade... O povo participando da interatividade nesses assuntos é que de repente pode chamar a atenção. Eu acho que o surgimento da mídia ninja nos movimentos de junho do ano passado, quer dizer, o crescimento da mídia ninja através do pessoal do coletivo lá de São Paulo, mostrou que a sociedade tem uma demanda reprimida, uma demanda deprimida de informação. Porque ela está realmente monopolizada, essa informação está dirigida e ela atende a determinados segmentos muito específicos, muito claros e cada vez mais bem identificáveis no discurso. Portanto, eu acho que quando você tem a mídia ninja ganhando espaço, você tem as mídias alternativas da internet ganhando espaço, crescendo como estão crescendo, isso está mostrando exatamente esse cenário de opressão midiática que nós vivemos no país inteiro e particularmente no Rio de Janeiro, como nós falamos ali, de até acrescentou um dado importante, porque é um dado de uma paulistana que vivia no Rio de Janeiro sempre. Isso aqui. Que eu ia falar, quando ela falou de São Paulo, sabe o que ela fazia? Ela trabalhava em São Paulo e vinha passar sexta-feira para cá pra aproveitar a praia. Com certeza. Viu? Igual você. Meus pais cariocas, antes de comprarem uma casa para morar em São Paulo, compraram uma casa na praia. É isso aí. Pouco mais longe, mas hoje com o avião. Bom gosto, né? Bom, o que é que vocês acham dessa pressão, do surgimento dessas mídias novas, da afirmação dessas mídias novas, essas mídias emergentes? O que é que vocês acham? Esses coletivos, como o coletivo Carranca, como coletivos Movimento Passe Livre, essas coisas que estão ganhando força, então, o que vocês acham que isso pode contribuir, no que pode contribuir para essa discussão? Eu acho que esses grupos sempre existiram, né? O que aconteceu é que a internet trouxe a facilidade deles publicarem as informações e darem visibilidade para os temas que eles trabalham, né? nunca foi tão visível e a discussão nunca foi tão grande, né? Tantas pessoas se envolveram nesse debate de questões sociais, seja de transporte, direitos das pessoas, direitos humanos, de maneira geral, questão de moradia também, né? Muitos temas. Na Copa isso ficou muito presente, né? Porque os movimentos ganharam visibilidade, porque eles têm uma necessidade de produzir informação, de fazer vídeos e publicar na web, produzir programa, podcast, disponibilizar, fazer gráficos interessantes com ferramentas. A gente usa isso muito aqui também. Inclusive, o portal é um espaço aberto para todos esses grupos que têm vontade de publicar seu conteúdo. Se eles estiverem de acordo com o manual de jornalismo do EBC, eles entram, esse conteúdo entra no portal EBC e a gente tem o maior prazer de publicar as opiniões da sociedade de maneira geral, né? Eu acho que é super importante a gente estar atento a isso. Gente, muitas causas que circulam por aí. A gente também promove muitos debates online numa ferramenta chamada Hangout do Google, que é uma videoconferência, que a gente reúne várias pessoas. Exatamente. A gente podia fazer um Hangout com o tema livre. Vamos combinar isso aí. Vamos combinar. Eu vou ligar para você, Lauro, para a gente acertar isso aí. Vamos armar. Agora é o seguinte. Eu acho que é bacana. Nós estamos terminando. Nós estamos terminando o tema livre. Daqui a pouquinho eu queria que cada um fizesse uma intervenção final, começando pela Lídia. Meio minuto para cada um, Lídia. O encerramento aí. O que, que você deixaria de recado? O que, que você achou da conversa? Como é que é? Nossa conversa foi ótima, a gente está super animado de trabalhar junto com vocês nessa cobertura. Estamos aqui com gás total, convidamos todo mundo que está ouvindo o programa a participar junto com a gente, acompanhar no Twitter o perfil @ebcesporte, que é onde a gente vai interagir. Essas interações vão entrar no ar também no rádio, acompanhar o nosso site também. A gente está animado aí para fazer a melhor cobertura possível junto com vocês. Desejo aí para vocês uma ótima sorte, um ótimo trabalho, muito sucesso e muita sorte para o Brasil. Legal, muito obrigado. Lauro, você agora. Estamos aqui na torcida, eu acho que o trabalho vai ser muito bacana e, sim, eu estou feliz que cada vez a gente está mais próximo da equipe do rádio, que é uma equipe que eu tenho muita admiração, um pessoal muito legal e que eu sempre aprendo demais, como aprendi aqui nesse programa, foi muito bacana. Mandar um abraço para a equipe toda aí e para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, tanto no radiosebc.com.br, radios.ebc.com.br, no portal ebc.com.br, no Facebook, que é facebook.com/ebcnarede, e o @ebcnarede, @ebcesportes, todos os nossos perfis nas redes sociais. Todo mundo é muito bem-vindo e convido a sociedade a participar. Legal, Lauro. E eu vou entrar em contato com você para a gente fazer esse hangout aqui. Vamos no tema fazer livre. Esse hangout, que vai ser barato. Tá vai legal. Vai ser muito legal. Vamos fazer sim. Falou, meu irmão. Um abraço. Um abraço pro Rui e pro Gomes aí também. Pra todo mundo. Outro. Um abraço, Lauro. Agora o Rui, que vai meio minutinho para você. Eu fiquei muito feliz. Finais. Eu fiquei muito feliz de participar aqui com pessoas tão inteligentes, né? Os assuntos pertinentes. E estou muito animado com o trabalho da EBC, com a cobertura da EBC previsto nessa Copa do Mundo. A gente já teve ontem no jogo Brasil e Panamá uma mostra do que vai acontecer durante a Copa do Mundo. Então, como geralmente usa as equipes de esporte, é vestir a camisa. É Copa do Mundo. Copa do Mundo. E convidar aí o ouvinte para ficar ligadaço, né? Na equipe de esportes da EBC, da Rádio Nacional especificamente. Um abraço, obrigado pelo convite, viu, Golo? Nada, que é isso. Obrigado pelo convite, meu querido Golo. Um abraço para todos do Tema Livre. E eu acho que vamos usar a interatividade aí acima de tudo. Vamos usar a internet e vamos trabalhar aí juntos para a maior rede pública de rádio a partir do dia 12 de junho. Ontem já o pontapé inicial. Sexta-feira tem jogo amistoso, mas principalmente no dia 12 de junho para o pontapé inicial, porque vai ser trabalho em cima direto. E acima de tudo, um abraço para todos e pontapé inicial para a Seleção Nacional do Rádio trazer uma Copa do Mundo e trazer o Hexa, se Deus quiser. Legal, gente, eu quero agradecer muito, demais mesmo, a participação do Rui e do Borges aqui e da Lídia e também do Lauro lá em Brasília. Para nós do Tema Livre é uma honra, um prazer muito grande poder receber a equipe de esporte aqui, que é uma equipe tão valorosa. E vamos ficando por aqui. Amanhã às 10h05 o Tema Livre está de volta. Um bom dia para você. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.